fumê, rolando vários bets. Só no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. Comendo essa gás, acho que te satisfaz. Várias danites, ano contato do bar. Várias danites, ano contato do bar. Várias danites, ano contato do bar. É o DJ Malboy Produções. Várias danites, ano contato do bar. Várias danites, ano contato do bar.